ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Horas e 33 minutos, é o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos juntos até as 14 horas ou um pouquinho mais, porque o assunto de agora é extremamente importante para a população de Guaxupé, eu diria para a população de toda a região, já que toda a região se envolveu nesse assunto que surgiu durante a semana, terça-feira, foi terça, né? Segunda, né? Segunda-feira que a população inteira se uniu em favor da APAE de Guaxupé, surgiu a notícia logo de manhãzinha. A eletricidade, a energia elétrica da APAE de Guaxupé vai ser cortada por falta de pagamento. E pegou todo mundo de calça curta, todo mundo se surpreendeu com a notícia. E eu fiquei mais surpreso ainda por não saber que a população de Guaxupé não sabia que a APAE passava por tanta dificuldade. Fiquei ainda mais surpreso com isso. Tá aqui para conversar comigo o Luciano Reis e também a Jennifer Fernandes. Vamos bater um papo sobre este assunto. Vamos começar pelas mulheres primeiro, viu, Luciano? Com certeza. Tudo bem, Jennifer? É um prazer receber você aqui, viu? Boa tarde, Antônio Cláudio. Prazer é meu de poder estar aqui representando a nossa entidade. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Prazer é nosso. Luciano, já esteve aqui no programa. Tudo bem, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha. É um prazer estar aqui mais uma vez e poder também estar aí falando sobre a APAE de Guaxupé. Como é que tá a APAE hoje, Luciano, Jennifer? Hoje tá tranquilo, de boa, tudo sossegado? Como é que tá? Bom, tranquilo não está, né? Não tem nem jeito, né? Amenizou algumas questões, né, que nós vamos estar falando. Porém, os salários ainda continuam em atraso, as dificuldades continuam. Como eu falei, deu uma amenizada. Nós conseguimos sanar algumas contas, né, que estavam em abertos, com forma de energia, de combustível, água e demais fornecedores. Mas os salários ainda, os recursos que entraram não foram suficientes, né? Como é que chegou a esse ponto, hein, Jennifer? Como é que chegou a esse ponto, Jennifer? Se você me responde, por favor. Tanta dívida. Foi somando ao longo do tempo? Foi má administração? O que aconteceu? Bom, Antônio Cláudio, eu estou na APAE há pouco tempo, né? Quanto tempo, Jennifer? Desde março. E o que eu vejo assim, que houve uma diminuição de verbas, houve um atraso de repasses, e isso tudo foi acarretando as questões, né? Como você mesmo disse, que no início dessa semana, nós tivemos uma notificação que haveria um corte de energia, porque apesar de todos os eventos que nós já fizemos, por conta de repasse que não chegou, nós não conseguimos sanar todas as dívidas, né? Mas já vem assim, de um longo período, eu acredito que tenha acontecido mesmo por conta de diminuição de verbas. Desde o mandato passado, né? Que foi da Ana Cristina, né? Da Ana Cristina, já vem essas dificuldades, né? Esse ano o Elson tomou posse, as dificuldades continuaram e aumentaram, né? Porque aí tinha questão de fazer cadastro e tal, como mudou a direção, foi só piorando as coisas. Com o dinheiro arrecadado essa semana, nessa grande campanha que foi feita, conseguiu pagar água, luz, combustível, o que mais que foi pago com esse dinheiro e quanto foi arrecadado, Jennifer? Foi arrecadado R$15.778. Isso em um dia só? Em 3 dias. 3 dias. E 96 centavos, e nós destinamos ao pagamento de água, encargos, luz, combustível, gás, alimentação, cartório, manutenção predial, manutenção dos veículos, contabilidade, né, manutenção da própria infraestrutura que estavam atrasados, né? Então, com esse valor, nós conseguimos quitar praticamente todas as contas, né? Com exceção dos salários, e ficou somente um fornecedor atrasado no mês de agosto. Mas nós conseguimos pagar ele maio, junho e julho, que estava atrasado. Só ficou mês de agosto ainda para acertar com ele. Isso, e o restante está tudo pago, a água está em dia, a luz, o telefone, a PAI não está devendo para nenhum fornecedor. Então essa grande campanha durou segunda, terça e quarta? Isso. Segunda, terça e quarta, e depois de quarta-feira, na quinta-feira, alguém foi lá para ajudar a PAI? Teve visitas, teve pessoas que se prontificaram a estar nos auxiliando, né? E teve sim alguns depósitos em conta, porém, como não foi transferência, a gente não conseguiu identificar. Mas de uma certa maneira continuou entrando alguma doação, mas não com a mesma intensidade que teve no começo da semana. E a gente precisa disso todos os meses, Jennifer. Com certeza, porque assim, Antônio Cláudio, hoje nós temos um déficit mensal de R$12.000, se todos os recursos chegarem certo. Então, assim, suponhamos que a casa estivesse certa e tivesse entrada essa doação, nós teríamos aí R$13.000 em caixa. Porém, como o recurso, alguns recursos não chegaram ainda e estão em atraso, né? Então, além dos 12 mil mensais, a gente já tem que correr aí atrás de mais 12, 13. E é complicado fazer um evento, né, todo mês para atingir aí que seja 12 mil. E hoje evento nenhum consegue isso. Raramente você vai conseguir um evento que consiga isso, né? É bem raro mesmo. Eu falo que um evento, o nosso maior, os dois maiores eventos que nós temos na APAI é a Feira da Bondade, né, que aconteceu em abril, e agora o leilão que nós teremos em dezembro. São os dois maiores eventos que nós podemos contar. O restante são eventos menores. Infelizmente. E aí, Luciano, como é que a gente desenrola esse embrolho todo aí, coloca a APAI no rumo certo, no caminho certo, sem dever? Como é que a gente faz isso? Bem, Antônio Cláudio, a Jennifer já falou a parte técnica. Eu, antes de responder a sua pergunta, eu quero agradecer mais uma vez aí a população toda que se mobilizou, contribuiu aí, foi passado agora o resultado dessa campanha, que foi com total transparência. Sim, foi pago as contas que estavam em atraso. Há problemas? Como você fez a pergunta a Jennifer de quando vem esse problema. Esse problema acontece ano a ano. Independe da administração ou da troca de gestão. É ano a ano, assim que inicia o ano, são questões burocráticas que os recursos que são repassados, tanto estadual quanto federal, demora para chegar. Então, até você tem que atualizar o cadastro, e aí se enrola. Esses recursos ainda não chegaram. Como é que tá esses recursos, Jennifer? Municipal, eu vi que parece que tá certo por enquanto. Sim. Né? Não tem atraso. Não, nós estamos com um recurso, né, federal atrasado. Ele teria que ter começado a cair em abril e, na realidade, a primeira parcela dele chegou no mês passado. Então, quanto que é esse recurso? O valor dele é de R$11.865. É muito dinheiro, né? E tem recurso estadual também que vem? Sim, diretamente da saúde, né? Esse ele está em dia. Está em dia, legal. E aí, Luciano, desculpe ter te interrompido, mas vamos lá. Imagina, nós estamos aqui para isso, para debater, para falar as questões e mostrar aí com transparência como está sendo trabalhado para solucionar esses problemas. Então, é o que como eu disse, ano a ano acontece isso, e nós precisamos da população. Não tem como a gente tem que falar com humildade e dizer que a APAI precisa da população. Não tem mágica, Luciano. Povo ajudando, isso, senão não vai funcionar. Nós precisamos da adesão. Para que a pessoa se interesse realmente em ajudar, ela precisa conhecer a situação da APAI. Então, eu sempre falo, pessoas, conheçam a APAI, façam uma visita, conheçam os assistidos, é o quanto o trabalho técnico ali, o trabalho profissional é necessário para essas crianças. Então, para haver interesse da população em contribuir, ela precisa conhecer. Tudo na vida, você só se apaixona ou você só gosta do que você conhece. Então é por isso que a gente pede aí para a população conhecer. Nós não precisamos ficar falando mal de ninguém. Eu digo que... Luciano, mas você acha que a população não conhece a APAE? Não conhece o trabalho que a APAE desenvolve há tantos e tantos anos? Quanto tempo a APAE está em Gospé já? Através mais de 40 anos, não é? 44. 44 anos. Já conhecem já a APAE há muito tempo e sabem das dificuldades. Não está faltando um chacoalhão na população de Gospé para realmente assumir o compromisso com a APAE e não deixar que chegue ao ponto que chegou? É o que nós contamos aí a partir de agora, que a população realmente passe a conhecer mais. Ontem nós estivemos lá com alguns diretores, conversei com alguns alunos da escola sobre a importância em se conhecer, em ver que quais as dificuldades dos assistidos, até porque hoje aí há uma lei da inclusão social, da inclusão desses alunos na escola normal. Então, para que isso possa acontecer, os alunos precisam conhecer a APAE. E a gente fala em chacoalhão, não sei se é o termo chacoalhão, mas sensibilizar as pessoas para que a partir de agora realmente conheçam ainda mais, não somente através de comentários nas redes sociais, mas pessoalmente, e realmente ver a fundo a situação e contribuir. Porque a gente pode, nós da diretoria, nós somos voluntários, a gente doa o nosso tempo, muitas vezes deixa e ainda aguenta muita gente falando lá, tá lá na APAE para ganhar dinheiro, a gente também, né? Deixa às vezes de estar com a família para poder auxiliar a entidade, os assistidos, e a gente faz isso com amor, a gente realmente faz isso porque é bíblico, você doar parte do seu tempo àqueles que necessitam do seu carinho. Então, a gente, através aí da sensibilização, não o chacoalhão, mas a sensibilização aí para que realmente as pessoas passem a conhecer. Os empresários aí podem contribuir, deduzir no imposto de renda, através de incentivos fiscais aí que podem contribuir com a entidade e sem tirar dinheiro do bolso, através. Conversando com seus contadores, um meio mais prático aí de contribuir com as entidades. Eu digo com as entidades porque são mais entidades que necessitam. Hoje a gente está falando da PAI, estamos, mas nós podemos fazer essa contribuição. A maioria das entidades passa por dificuldades em qualquer todas canto elas. Do Brasil, né? E não há como funcionar o município sem as entidades. Não existe. Se alguém fizesse questionamentos que o município pode assumir e tomar conta por total, eu faço um desafio de me chamar para um debate frente a frente, para a gente conversar e mostrar que não é possível uma gestão pública tomar conta das crianças especiais, se não for através de parcerias com o setor privado, pessoas engajadas aí, voluntários engajados para auxiliar. Então, nós estamos aqui para colocar a APAE à disposição. Tudo lá está aberto. Quem quiser fazer o levantamento do que é gasto, do que entra, conversar com os funcionários, saber a real situação, as portas da APAE estão abertas. E é isso que nós queremos. E se as pessoas quiserem ajudar como voluntárias, podem também? Podem. Qualquer pessoa que seja para ficar com algum, tem que ter uma especialidade para ficar junto com as crianças. Mas se quiser ajudar, sei lá, fazer uma limpeza, pode? Pode sim, Antônio Cláudio. Nós fazemos, né, como se fosse uma triagem com os voluntários, né? Eles assinam um termo de voluntariado e a gente vê qual o serviço, né, que a pessoa se disponibiliza a fazer e no que ela se enquadra dentro da entidade. Tá, hoje a entidade recebe ajuda da prefeitura, né? Sim. Inclusive parece que tem um espaço que a prefeitura aluga. Isso, nós temos um espaço lá no prédio que hoje nós chamamos da unidade 2, que nós usávamos de depósito. Então, nós conseguimos desocupá-lo e hoje a prefeitura aluga as salas, mais a piscina e a quadra, né? E aí, além do aluguel, eles assumiram uma parceria com a gente de estar assumindo totalmente a nossa conta de água. O lanche que tem no período da tarde, os nossos assistidos também recebem. Está tendo um projeto de implantação de uma horta lá. A manutenção da piscina hoje é por conta deles, através dessa locação. Tudo a prefeitura. Isso. A prefeitura que está ajudando. Isso. E essas parcerias, como elas podem ser feitas, Luciana? As empresas de Gospec que quiserem ajudar. Eu entrevistei o Elson aqui, ele falou que uma das formas era de adotar um funcionário, né? A empresa ficaria responsável pelo pagamento de funcionário. É um dos caminhos que, de repente, a APAE pode seguir? Ou você não concorda muito com isso, Luciano? Não, esse eu desconheço, aí seria a ADF, a parte técnica para poder responder. O Elson falou sobre isso aqui na última participação dele. Seria uma forma interessante, o Jennifer? Eu acredito que sim, desde que a empresa tenha interesse e, igual o Luciano falou, que ela vá na nossa instituição, conheça o nosso dia a dia, a realidade, e a partir do momento que conhece, que vê, né, o trabalho que é executado pelos nossos profissionais, pode sim, né, uma empresa de repente apadrinhar algum funcionário nosso e a partir daí a gente ter uma redução da nossa folha de pagamento, que hoje é o nosso maior gasto. É o maior gasto, é o que está devendo. Quantos meses de atraso aí no pagamento de funcionários? Atualizado. Ontem nós estamos aí com uma equipe com 3 meses e 2 meses em atraso. Impressionante, todo mundo continua trabalhando firme, forte, com a mesma qualidade. Com certeza, quero até aproveitar o espaço para agradecer mais uma vez, né, todos os funcionários da APAE, que mesmo com esses atrasos, né, igual você falou, que já vem aí de um certo período, eles estão na APAE, não perderam um dia de serviço, não perdeu a qualidade em nenhum momento do serviço prestado, e muito pelo contrário, a maior parte deles que estão aí há um longo período sem receber, e sempre está nos auxiliando nos eventos. Então, agradeço de coração cada funcionário da APAE, cada voluntário que esforça para que a gente continue aí com essa instituição, né, mantendo essa instituição com a qualidade de sempre. Eu me lembro que no começo do ano foram feitas várias campanhas, uma delas até com uma participação de jogador de futebol, né? Teve um lance desse no começo do ano, no ano passado? Sei que teve um evento desse. Em 2014. Isso, então, faz tempo, tô ruim de memória então. Mas teve um evento, não teve fruto, não teve sequência esses eventos. Esse talvez não seja um problema que a APAE muda presidente, muda toda a história, muda todo o planejamento. Não pode ser esse um dos problemas também, Jennifer? Ou estou falando uma grande bobagem? Então, eu acho que essa questão de mudança, eu acredito que não tem muito a ver. Por quê? Normalmente, quem assume, né, já está um certo período acompanhando a APAE, vendo o que está acontecendo, né, acontece de ser passado mesmo para o próximo presidente, né, para a próxima gestão, como que a APAE caminha. Essa questão dos jogadores foi no ano de 2014, teve uma campanha assim, que foi a campanha da CEMIG. Só que na época a gente, eu sei que conseguiu algumas doações, né, mas ao longo do prazo foi se perdendo, e aí houve atualização de sistema também. Hoje nós já estamos correndo atrás, já fizemos um novo requerimento, né, uma nova ficha de cadastro para ser debitada a conta de energia. Ele deve estar chegando na APAE na próxima semana, e aí nós vamos fazer uma campanha sim, né, intensa, para que essas pessoas elas vão até a APAE, preencha essa ficha. Isso. E aí a ajuda delas vai ser através da conta de luz. Quando ela pagar a conta de luz lá em Guaxupé, em qualquer lugar, uma porcentagem, que eu não sei qual que é a porcentagem, vai para a conta da APAE. Isso, né? A população pode contribuir com valor mínimo de R$5. R$5. Então, eu acredito que aí mais para o final do mês a gente já esteja com essa campanha para começar. O que nos dificulta muito, Antônio Cláudio, é a questão assim da gente não ter um marketing, né? Não fazer uma tanta propaganda, porque fica mesmo por conta de funcionários, voluntários. Mas já teve, depois da questão da CEMIG, já teve uma empresa do Cor de Energia, já teve uma empresa que se disponibilizou, que vai estar indo na PAI na próxima semana para nos auxiliar nessa questão das propagandas, do marketing mesmo. Legal, a rádio fica à disposição de vocês para divulgação da propaganda, e quando fechar com a empresa, porque promessa a gente tem muito, quando fechar com a empresa, você me passa que a gente vai anunciar o nome da empresa também aqui. Com certeza, tá bom? Passe. Eu vou fazer um intervalo comercial e a gente vai dar sequência nesse bate-papo. Inclusive, eu estou aqui com o cartão ouro amigo da PAI. Eu quero saber o que é isso aqui, Luciano. Mas daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Hoje estamos falando sobre a PAI de Guaxupé, né? Que passou essa semana aí por um susto danado, mas graças a Deus pelo menos essa parte está resolvida. E agora é arrumar a casa, né? E vários projetos, né? Com muito planejamento aqui, e a gente vai conseguir dar um novo rumo, né? Para a PAI, com certeza. Quando digo nós, todos nós, né? Toda a comunidade de Guaxupéana e de toda a região, porque todo mundo quer ver a PAI bem sempre, que faz um trabalho maravilhoso. E esse cartão ouro amigo da APAI, o que é isso aqui, senhor Luciano? Por favor, conte pra gente. Ô, Antônio Cláudio, é exatamente isso aí, é o nós. Se nós queremos algo de bom, nós temos que querer para nós, porque é o conjunto. Todo mundo tem que estar bem pra gente viver bem. Não tem como viver em sociedade, é você estar muito bem e outros estiverem mal à sua volta. Então é essa questão aí da união, da integração social, do bem-estar de todos, que a gente vem trabalhando aí para poder estruturar, principalmente estruturar a entidade APAI. São ideias que não param de vir na cabeça. Lógico que para chegar às vias de fato, para que um projeto se torne realidade, que demanda aí tempo. Sim. Tem a parte burocrática, tem a parte que você tem que vender o produto. Então eu vou até falar depois desse projeto maior, mas falando sobre o cartão ouro, essa é uma ideia aí que já há alguns anos eu trouxe, porque é como funciona como um cartão fidelidade. Se a pessoa contribui regularmente, se ela é parceira da PAI, ela já se torna uma pessoa de ouro para a PAI. Opa! Entendeu? Claro. Então é essa a proposta, cartão ouro, é mostrar o quanto esse parceiro da PAI é importante para a entidade. Peguei esse cartão agora novamente lá e nós vamos colocar para funcionar. Que é a ideia? É que todas as pessoas que contribuírem ou que solicite lá o cartão, e a gente vai fazendo anotações nele para mostrar que a pessoa está contribuindo. E a ideia é fazer um sorteio depois, que é a contrapartida. Lógico que esse prêmio que nós iremos aí sortear, lógico que sempre tem que vir de alguma doação. Então nós estamos lá com duas peças de ouro lá agora, um par de brinco e um anel, que nós iremos sortear. Só definiremos ainda a data, se será em dezembro ou se a gente faz um no mês, outro no outro mês. Então nós temos aí as campanhas que estão sendo feitas, né? A adesão, a Jennifer vai disponibilizar a conta da PAI na página no Facebook, para quem quiser contribuir, quem quiser ir colocar o débito automático e contribui mensalmente, e aí tá já entrando para participar desse sorteio. O RVM, né, todas as quartas-feiras tem a campanha que quem abastece tá ajudando a PAI e a Casa da Criança. Toda quarta-feira, abastecendo no RVM, tem uma parte que vai para a PAI. Isso. A PAI, então, e Casa da Criança. Isso ainda é uma questão que nós devemos conversar, mas a proposta é que essa campanha também faça parte aí desses sorteios. Nós ainda iremos conversar e vamos colocar na página da PAI lá. Então as pessoas acompanhem a página que nós vamos mostrar como será feito esse sorteio. Cartão ouro, então vai ser, se a pessoa quiser ter o cartão ouro, ser um amigo da PAI, ela passa na PAI e faz esse cartão fidelidade, é mais ou menos isso, né? Isso, exatamente, essa é a proposta, pra gente aumentar ainda mais esse vínculo. Sim. Os que já contribuem farão parte também, lógico, só nós distribuiremos os cartões. E a proposta é essa, é haver essa parceria. E vem os projetos de estruturação da entidade. Até da outra vez eu falei sobre o projeto socioambiental, que tem como piloto aí buscando uma parceria, lógico, que ainda demanda um certo tempo ainda para se efetivar, mas é uma estrutura onde nós possamos fazer eventos regulares. Onde nós tenhamos aí uma estrutura para que a gente não tenha gasto com a estrutura e todo evento que for feito, que o lucro, que tenha um lucro maior. E a contrapartida desse projeto é integrar a sociedade, criar uma estrutura onde jovens da comunidade, pessoas aposentadas e tudo mais, possa estar dentro desse núcleo ambiental, interagindo aí com os nossos alunos e também interagindo entre si. É a proposta de trazer os jovens novamente para o meio da natureza, para a natureza, que é uma coisa que se perdeu aí, né, com essa evolução aí, com tanta tecnologia, né? Então houve esse afastamento e é uma proposta aí de resgatar isso. E lógico que nós dependeremos de parceiros para concretizar esse projeto, mas está sendo montado aí, deverá ser apresentado nos próximos dias. Nós voltaremos aqui até para fazer esse lançamento oficial. Então, são projetos de estruturação, já vem sendo trabalhado aí, eu já estou na PAI, já vai para 4 anos, que eu venho há 3 anos com essa ideia, lutando para que ele se torne realidade, e acredito que agora está bem próximo de se tornar realidade, com a graça de Deus aí, e com os parceiros certos que se propuseram a colaborar. E é o que nós queremos, parceiros, nós queremos a sociedade, os empresários aí, há meios de ajudar sem tirar dinheiro do bolso, que esse dinheiro, ele pode ser retirado aí, dedução de imposto de renda, o marketing, a publicidade que isso gera, são várias certificações ambientais. Então é o que a gente tem que deixar aí, um grande legado para as novas gerações. Procure a PAI, você empresário gospeando ou de qualquer cidade da região que queira ajudar. Isso, correto. E lá vai ter todas as informações, né? Correto. Ó, o Cláudio Donizete, boa tarde, Antônio Cláudio. Esses funcionários são filhos de Deus, não estão recebendo salário, mas sim a bênção de Deus. Meus parabéns para cada um deles e especialmente essas duas pessoas que estão aí com você, são pessoas iluminadas. É o Cláudio Donizete que está mandando esse abraço aqui para vocês, viu? Outro ouvinte aqui, Antônio Cláudio, que tal uma campanha do R$1, hein? Se cada cidadão gospeando doar R$1, esse problema não seria resolvido? Com certeza, né? Com certeza. O difícil é conseguir fazer com que cada cidadão doe R$1, né? Mas se cada um ajudar, né? Não, eu não sei se todos vão ajudar, mas pelo menos uma grande parte ajudar, a gente consegue resolver esses problemas, né? São 60 mil habitantes. Aproximadamente, é isso, né? Aí. Quase 60 mil. Seria, né, uma campanha muito interessante, mas. Primeiramente fazer o agradecimento aí ao Cláudio pelo comentário, e todos que se propõem a colaborar com a PAI são iluminados. Nós estamos aqui apenas como instrumentos para esclarecer sobre a situação aí, sobre falando um agradecimento à população que contribuiu, mas realmente todos que estão lá na PAI, todos que atuam voluntariamente, todos os funcionários que estão cumprindo com os deveres, com o que eles se propuseram a fazer como profissionais, eles estão lá fazendo com louvor. Então, realmente são seres iluminados que estão deixando aí a sua história na PAI de Guaxupé. Tiago da Prata, vereador aqui em Guaranésia, está mandando um abraço especial para você, Luciano, e para você também. Jennifer, parabéns pelo trabalho. O Tiago tá dizendo aqui. Um grande abraço aí, Thiago. Muito obrigado pelo apoio sempre aí. Se a gente não tiver nada disso que a gente falou agora, Luciano, esse apoio, né, esse compromisso da população com a PAI, em quanto tempo a gente vai ter que fazer essa mobilização gigantesca de novo, hein, Jennifer? Mês que vem de novo? É, eu não diria nem o mês que vem, semana, né? Que vem. Semana que vem, é, até mesmo, né, para socorrer aí os salários. Mas o pedido que eu gostaria de fazer para toda a população é que continue ajudando a PAI, né, que conheça o serviço que é realizado lá dentro, porque até quando você perguntou no início se a população não conhece a PAI, eu acredito que não. Ele, tem muitas pessoas que não sabem que a PAI, além de escola, ela tem um serviço social, ela tem um serviço de saúde, né? Tem médico, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga, que nós trabalhamos na... com as famílias, na defesa dos direitos, tanto da pessoa com deficiência, tanto quanto dos familiares, na colocação do mercado de trabalho. Então, assim, que todos continuem colaborando, fazendo essas doações, né? Quem contribuiu aí conosco nessa semana que passou, que no próximo mês nós possamos contar com essas doações, né? Então, que colabore mesmo com a PAI, que conheça o serviço. E todo mundo que colaborou, meu muito obrigado, que Deus continue abençoando cada um. Lembrando, né, Jennifer, isso é muito importante, até a doutora Salma, vereadora de Guaxupé, falou aqui no bate-papo que eu tive com ela, que a PAI, às vezes as pessoas pensam, né, que fica só dentro dos quatro muros ali da PAI, pronto, né? Mas tem um atendimento das famílias, sim, né? Dos assistidos, dos alunos da PAI. Então vai muito mais além do próprio estrutura física ali da PAI, né? Com certeza, vai muito além. Além, né, dos assistidos, nós temos as famílias, eles participam, né, de grupos, de encontro, todo mês tem viagens, tem campeonato, e mesmo diante de todas as dificuldades, né, tanto a diretoria quanto os profissionais da APAE faz o possível e na maioria das vezes o impossível para não deixar que a APAE de Guaxupé fique de fora de algum evento desse, que seja um campeonato de handebol, de atletismo, de natação, que acontece todos os meses, né? Então é por isso que fica aqui mais uma vez o convite. Conheça a PAI, o trabalho que é realizado lá. Como você mesmo falou, Antônio Cláudio, muita gente pensa que é que a gente fica lá só cuidando mesmo, crianças, né? Cuidando das crianças, e que eles não fazem nada, mas fazem sim, tem um potencial enorme. Tudo eles percebem, essa questão, né, do corte da energia. Eles chegaram no outro dia para mim, para a nossa diretora pedagógica, a Vivian, né, questionando: Jennifer, Vivian, cortou energia, nós vamos ficar sem? Então eles entendem tudo o que acontece e se preocupam muito. E chegam com ideias, o que, que nós podemos fazer? Ah, vamos fazer um jantar, vamos fazer um baile. Então, assim, conheçam mesmo o trabalho que é feito dentro da APAE e colabore para que essa instituição continue, né, ofertando esse serviço com a qualidade de sempre. Como é que o pessoal pode colaborar, então? Doando, tem o número da conta aí para passar, ou então pelo menos o número do telefone para o pessoal ligar lá na segunda-feira, porque hoje está fechado, né? Amanhã também, mas na segunda-feira para ligar e falar com vocês. Isso, vou passar primeiramente o telefone, DDD 35, né, que todos que estão ouvindo a rádio podem colaborar. O telefone é o 3551-2245. E quem quiser fazer alguma doação, o banco disponível é o Banco do Brasil. A agência é a 0064, dígito 7. A conta corrente é a 5905, dígito 6. Vou deixar mais uma vez o telefone, que qualquer dúvida na hora de fazer a doação também é só entrar em contato conosco. Então é 3551-2245. E semana que vem, quando os cadastros lá para a conta da energia da CEMIG estiverem lá na APAE, lá, o guaxupeano que for até lá preencher o cadastro no mês de outubro e novembro já vai cair na conta de vocês? Não, como o Luciano falou, né, todos os projetos têm uma questão burocrática. Então leva aí em torno de 90 dias para esse dinheiro cair na nossa conta, né? Então vai ser só lá pro final do ano. Isso. Dezembro ou janeiro apenas para esse dinheiro cair na conta. Isso. Por isso que nós vamos trabalhar bastante com o número da conta da APAE, né, a partir de agora, para que quem puder já fazer a doação direto para ir nos auxiliando até que esses cadastros comecem a retornar pra gente, né, na nossa conta. É isso, né, Luciano? Correto, é isso aí, Antônio Cláudio. A questão da conta aí é o que a Jennifer falou sobre o retorno da conta da CEMIG. Que o pessoal aí puder colaborar, colocar no débito automático aí R$5, R$10 para cair na conta da APAE todo mês, já é um dinheiro que a gente não pode falar que não vale nada, mas é um dinheiro irrisório, que é um dinheiro de duas cervejas que podem ser destinados para auxiliar a APAE aí mensalmente, direto na conta. Você não tá bebendo cerveja. É. Não dá. Cerveja dá bem mais caro. Entendeu? Não, é porque eu não bebo mesmo. É então, por isso. Então aí que você doa aí duas cervejas mensalmente para o valor da, né? Para doar a cerveja não, gente, senão vai encher de cerveja lá no APAE, vai complicar. Deposite aí na conta, você vai ter o controle no seu extrato aí, você vai estar colaborando com a APAE e seguindo realmente que tá indo para a conta da APAE. E você pode ir lá acompanhar para onde está indo esse dinheiro. É impressionante, né? É muito fácil ajudar, né? E... quando a gente quer, né, Luciano? Uhum. Basta querer, né? E R$5 de cada pessoa colaborar lá com R$5 ou com R$1, como um ouvinte aqui sugeriu, né? Faz muita diferença, né? De repente, vou lá só para doar R$5, vou até ficar com vergonha. Não fique, vai e doe, porque a soma de tudo vai fazer a diferença no final do mês, né? Isso é muito importante. Aí e também deixando aqui, ó, para quem já contribuiu ou quem irá contribuir, passe na APAE, converse, conheça, solicite seu cartão ouro, que é um cartão simples aqui, tem uma mensagem para aqueles que contribuem, né? A APAE Guaxupé agradece-lhe pela dedicação e carinho, que seus gestos sejam recompensados com muita saúde e prosperidade, que Deus te abençoe. Então é nada mais do que uma mensagem, e o cartão ouro significa que você vale ouro para a APAE. Então é isso que a gente que vocês vão lá, busque, solicite seu cartão, conheça e saiba que tudo que é feito com que você contribui é feito com muita responsabilidade, utilizado com muita responsabilidade em prol dos assistidos. Eu vejo, correto? Que tem um pessoal vendendo cartão, acho que é Supercap, o título, não sei o nome direito, que se vende. Suminascap. Esse dinheiro vem realmente para a APAE? Porque tem muita gente que às vezes duvida. Bom, ele chega? Esse dinheiro, ele é aberto um edital via projeto, onde todas as APAEs do estado de Minas Gerais podem concorrer, né? Então, é via projeto. Muita gente, eu vi aí essa semana o questionamento nas redes sociais, que acabam comprando achando que está ajudando diretamente a APAE de Guaxupé. E não é assim, é via projeto. Nós temos que mandar, né, para lá um excelente projeto, e a partir da aprovação vem, sim, como veio no ano, se eu não me engano, que eu não estava na APAE, não sei se foi 2015 ou 2016, a APAE de Guaxupé já chegou a receber, mas deixando bem claro que é via projetos. Tá, não é só comprar, o dinheiro já cai lá na conta não, da APAE. Não, ele é destinado à APAE Brasil, né, APAE na Federação Nacional, e aí quando abre o edital, todas as APAEs, né, que estejam em dia aí com suas anuidades, né, poderão participar do projeto. Aí eles pleiteiam um valor e vem ou não. Isso. Né, tem mais essa, né, e projeto geralmente é complicado, né? Isso, no último que teve no começo do ano, nós não fomos contemplados, mas já ficamos aí no aguardo pro próximo. Vamos torcer para que dê tudo certo, a gente deixa a rádio mais uma vez liberada aí à disposição de vocês para divulgação dessas peças publicitárias que serão montadas aí, tá? Fica a Rádio Pássaro da Ilha sempre à disposição. Quer falar mais alguma coisa, Luciano? Sem questões, sem conotações políticas, mas fazer um agradecimento, já que você mencionou doutora Salma aí algumas vezes. A doutora Salma ontem esteve lá na PAE com o deputado Cássio Soares. Então eu quero fazer Cássio Soares, que é um parceiro das APAES de toda a região, já ajudou muito a APAE aqui de Guaranésia. Isso, inclusive. Ele se demonstrou muito interessado, foi conhecer. APAEano, ele se diz, é isso, né? Eu achei muito interessante o posicionamento, que não fez promessas. Ele se colocou à disposição e buscar meios para conseguir solucionar o problema. A gente entende o quanto é difícil a questão aí do próprio Minas Cap, que é através de projetos, que os projetos são específicos, então os recursos são específicos para cada área. Então não adianta a gente. A impressão que eu tenho é que às vezes esses projetos só existem para não dar certo, né? Que criam tanta burocracia. Mas é impressionante. Aí depende da paciência da gente para fazer os projetos, mas é mais difícil. Então fica aí o meu agradecimento à doutora Salma, que se prontificou, foi lá conhecer o problema da PAE e passou, recebeu o Cássio Soares aí, eles estiveram, e que todos os políticos aí possam se unir realmente para a melhoria do país. Que eles trabalhem em conjunto para que toda a população possa ser beneficiada e que as novas gerações possam ter uma nova gestão, uma gestão voltada realmente pro bem-estar de toda a população. Aí você fala assim, é utopia. Não é utopia, é o desejo de todos nós. Nós queremos que realmente aí as pessoas que se proponham a administrar o país, o estado, o município, se proponham e cumpram com que a gente precisa entrar na briga, né, Luciano? Isso, porque as pessoas boas foram abandonando essa briga, né? Foi. A gente foi deixando só para os maus, infelizmente. A política está desse jeito e em todas as áreas da sociedade, né? A gente vê muita gente corajosa, que briga, que levanta a bandeira nas redes sociais, mas na hora da prática, são poucos aqueles que assumem, né? Esse é um comentário complicado que eu ouço todos os dias, comentários maldosos, ou as pessoas desconhecem. Que me colocando como candidato. Eu não sou candidato a nada, não sou filiado a partido algum. Eu sou voluntário, eu sou um rotariano. Hoje eu nem sou nem presidente do Rotary Clube Gospel Cafezais mais, porque o cargo de presidente, ele é realmente pesado. Você tem que cumprir com obrigações que às vezes você o que se dispõe a fazer, que são projetos e correr atrás para buscar resultado e luta de um lado, luta de outro para que os projetos se tornem reais. Então eu preferi deixar de ser presidente. Então quando as pessoas falam aí, o Luciano está se promovendo, fazendo campanha política, então eu deixo aqui esclarecendo que eu não sou candidato a nada, não sou filiado a partido algum. Não pretendo ser filiado a partido algum. Lógico que vai chegar um ponto que vai ter que haver mudanças, porque para melhorias aí para todos. Mas hoje Luciano dos Reis não é candidato e não está fazendo campanha. Espero que você mude de ideia. Obrigado pela sua participação, Luciano. Jennifer, muito obrigado também pela participação e conte com a gente sempre, tá? Muito obrigada, Antônio Cláudio. E mais uma vez, gostaria só de, antes de encerrar, agradecer, né, todas as pessoas que colaboraram, todas que aí durante os 44 anos de existência da APAE de Guaxupé vem colaborando de uma forma ou de outra, e um agradecimento especial aos nossos profissionais. Muito obrigada. 3551-2245. Segunda-feira, liguem lá para pegar o número da conta. Então acesse, né, a página da APAE no Facebook, lá também tem o número da conta. A todos que ajudaram nessa campanha de 3 dias aí, muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Quanta gente mobilizou, né? A gente vê como o povo é solidário, né? O povo gosta de ajudar. E continue assim, que a APAE vai continuar precisando. Valeu, Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a população toda que contribuiu, de Guaxupé, região, pessoas aí de São Paulo, pessoas de longe que são daqui da terra e que contribuíram. Deixar aí nossos agradecimentos aí, você, a Rádio Passado da Ilha, que disponibiliza sempre o espaço aí para que a gente possa estar falando. Agradecer todos os funcionários da APAE, mais uma vez, que eles merecem agradecimentos a todo momento aí, pelo que eles fazem. Então, é isso aí, eu deixo os sinceros agradecimentos e esse convite aí. A diretoria, lógico, a diretoria da APAE, que deu abertura aí para que eu estivesse aqui, que eu sou membro do Conselho Administrativo. Então, estou aqui representando, falando em nome da PAE. Então, eu deixo aí meu agradecimento a toda a diretoria por dar esse espaço, por confiar no, na minha fala, para que a gente possa aí buscar soluções para ter aí um futuro promissor para a PAE de Guaxupé e para que a gente pede em nome de todas as APAES, né? Que todas as cidades aí contribuam, conheçam as suas APAES. Você até um belo exemplo aqui, Guaranésia, que a população abraça a causa e está aí sempre contribuindo. Então, que todas as cidades e a população possa conhecer as suas APAES, porque é um trabalho aí nacional, segue uma linha de trabalho. Então, conheça as suas APAES e contribua. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Luciano. Jennifer, mais uma vez, muito obrigado. Intervalo comercial e eu volto na sequência para encerrar o Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.